O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica. Nós estamos aqui para transmitirmos aos senhores as descobertas da ciência trilógica, ciência desenvolvida, criada e desenvolvida pelo psicanalista, filósofo, cientista social, pedagogo e físico, Norberto Kepp. Físico porque ele desenvolveu a nova física, que levou ao desenvolvimento, a uma nova tecnologia chamada Kepp Motor. É uma tecnologia com motores de altíssima eficiência que vem colaborar com a sustentabilidade do planeta. É uma solução incrível que está sendo colocada já dentro da indústria brasileira e da indústria do exterior e que logo, logo vocês terão acesso. Bom, vamos deixar isso mais para frente, mas o que nos interessa aqui hoje é como que a ciência trilógica pode nos ajudar a termos uma vida melhor, uma saúde melhor, um relacionamento melhor e, por que não, uma empresa melhor. Para isso, a Millennium está desenvolvendo, em colaboração com a CITA, com o Dr. Kepp, orientação de Dr. Norberto Kepp, seminários de um dia. Quantas horas são os seminários? 8 horas. São seminários de 8 horas. E esses seminários, eles vão agregar pessoas de liderança, esses líderes de empresas, de trabalho, que têm dificuldades. Quais são as maiores dificuldades de um empresário? São as dificuldades de relacionamento humano, por incrível que pareça, com seus funcionários, com seus colegas. E justamente pelo fato de que a psicopatologia ou a psicossociopatologia é algo assim completamente desconhecido do ser humano, ou melhor, ele sofre as consequências. Ele sofre a consequência da neurose dos seus funcionários, mas ele ainda não entende o que se passa e, principalmente, como lidar com isso. Então, esses seminários, eles vão ser de extrema utilidade para que os senhores conheçam melhor como trabalhar com a psicopatologia do ser humano. Para aqueles que têm uma profissão de gerência de seres humanos, sejam eles psicanalistas, psicólogos, coaches, párocos, pastores, líderes comunitários, especialistas de RH de empresas, enfim, todos esses que já têm como um trabalho na área de saúde, que seja um trabalho de lidar especialmente com seres humanos, gerir seres humanos, então nós temos um curso mais aprofundado, que é um curso de 2 anos de pós-graduação da gestão da psicossociopatologia. Então, vocês que têm esse trabalho, que gostariam de ter um upgrade, né, subir na sua carreira, ter um curso de especialização de lato sensu válido a nível nacional sobre essa matéria única, absolutamente única, exclusiva, moderníssima, extremamente útil, que é a trilogia analítica, aplicada ao trabalho, à gerência de indivíduos. Então, tenham informações maiores no nosso site www.kepipacheco.com. E esse é para o curso de pós-graduação. Mas, de qualquer forma, liguem para 3032-3616, 3032-3616, e vocês terão informações tanto desse seminário de 8 horas, como desse curso de pós-graduação de 2 anos, que traz fresquinha a ciência trilógica, que vai ajudar você a gerir a patologia de quem trabalha com você, de quem vive com você e de você mesmo. Dr. Kepp. Estava abordando essa nova modalidade, né, que foi inventada nos Estados Unidos, chamado coaching, que é uma atitude de incentivar o indivíduo e mostrar o caminho para ele ter mais progresso na humanidade, mais progresso, inclusive, e principalmente no trabalho, né? Então, essa orientação, essa moda que veio dos Estados Unidos, é uma moda mais pedagógica, um tipo de ensinamento, assim, para ver se a pessoa melhora, né, na questão da atividade. Então, queria falar para os senhores que nos trabalhos nossos, né, na nossa descoberta, o indivíduo, se ele não é ativo, quer dizer, se ele não produz o que deveria no trabalho, ou se ele não quer trabalhar, ou se ele não produz o que deveria no estudo, se ele não quer estudar, ou se ele tem dificuldade em qualquer ponto, a questão não é fazer com que ele se supere e comece a trabalhar. Compreende? Então, o que eu quero dizer para os ouvintes é isso, é que o nosso trabalho segue a orientação assim, mais profunda da ciência, que em alemão eles chamam de Tiefenpsychologie, que é uma psicologia da profundidade, né? Que não fica no aspecto assim, mais superficial, no aspecto exterior da conduta, e que vai na causa das causas. Então é muito parecido com a ciência psicológica e filosófica, porque a filosofia, principalmente a escolástica, que vem lá da metafísica, ela estudava a causa das causas. Então não adianta o indivíduo saber que ele é um indivíduo assim preguiçoso, que ele não gosta mesmo de trabalhar, de estudar, ou então um indivíduo viciado, né, em drogas, no álcool, ou qualquer outra modalidade de vício. O que é importante é o indivíduo ver atrás disso tudo o que existe, né? Compreende? Então é uma filosofia de vida errada. Ele, por exemplo, eu posso dizer o seguinte para os senhores, que quando o indivíduo não tem nenhum sucesso na vida, não conseguiu se desenvolver, quando ele tem uma vida assim muito pobre, né? Muito assim fora do mundo, que ele não tem os meios para sobreviver como pelo menos a classe média tem. Isso é sinal que o indivíduo ele não consegue chegar. Isso não conseguiu por causa dessa atitude que ele tem de muita arrogância. Então, se o indivíduo é atrasado, se ele não consegue desenvolver a inteligência, o estudo, se ele não tem nenhuma formação, né, intelectual, isso é por causa da arrogância dele. Então, a gente pode dizer que, até fazer uma comparação, né, que os povos atrasados, ou então as regiões atrasadas que existem no mundo, essa região contém um tipo de população muito arrogante. Então, a gente pode dizer também, eu sempre faço essa comparação, que o indivíduo muito mendigo, né, que quer viver de esmolas, mesmo sendo moço e tendo relativamente uma boa saúde, é um indivíduo que quer viver às custas dos outros como qualquer indivíduo capitalista, né, que explora a humanidade e faz especulação, e ele não se dá muito bem com o trabalho. Então, o que eu quero falar desse trabalho nosso, de fazer uma terapia com os empresários, uma orientação terapêutica, não do empresário fazer um tratamento psicoterápico, mas do empresário saber e das pessoas que têm firmas e que têm lojas e que têm qualquer, assim, emprega as outras pessoas, se o pessoal que está com eles não trabalha e não tem, assim, vamos dizer, ambição, é por causa de problemas psicopatológicos, portanto, de questão de inveja. Então, o importante não é fazer com que o indivíduo se anime para trabalhar. O importante é ver por que é que ele não tem ânimo para o trabalho, por que é que falta para ele esse elan, né? Falta para ele esse impulso para o progresso, para o trabalho. Então é aí que reside, né, o atraso da humanidade. Então eu escrevi um livro chamado A Libertação pelo Conhecimento, que mostra exatamente isso, que as pessoas que não querem conhecer, que, vamos dizer, são chamadas de ignorantes, são pessoas que não têm erudição, não têm melhor conhecimento de nada, não é porque a pessoa não teve chance, é porque a pessoa é muito arrogante e ela pensa que ela já sabe tudo o que ele devia saber. Então não estuda por causa disso. Eu posso dizer que existem alguns problemas atuais que mostram essa arrogância. Por exemplo, o indivíduo que quer viver com o dinheiro que não tem. Então, ele, se tem uma certa quantia mensal, ele quer viver acima disso. Então, aí mostra que ele é muito arrogante, né? Que ele quer viver com aquilo que ele não pode viver. Ou então, as pessoas que fazem especulação, né? Que pagam mal aos empregados, são pessoas que querem viver às custas do trabalho dos outros. Quer dizer, os desastres chamados financeiros, né? Esses grandes desastres, esse de 29, por exemplo, 1929, que levou uma parte da humanidade para a miséria, e agora está periclitando novamente em cair no mesmo problema, é por causa da arrogância, né? Que a humanidade, os países, não querem viver com as possibilidades que têm. Então, nós temos aqui um grupo. O que que vocês acham dessa questão que eu coloco como sendo falta de ética, né? Que a causa principal da doença é a falta de ética. Quer dizer, o indivíduo não quer ser o que ele é, não quer viver com as limitações que ele tem. Ou então, ele é invejoso demais, ele é muito arrogante e não quer se esforçar para ter um lugar ao sol, como se fala. Quem quer falar um pouco sobre a psicopatologia? Ah, eu acho que o senhor está abordando questões fundamentais, não é, doutor Kepp? E esse campo, aplicando ao campo empresarial, eu acho que é algo que vai ajudar muito as pessoas que no fundo têm mais ética, né? Porque elas tentam assim montar o negócio delas, trabalhar, desenvolver, ajudar a desenvolver o país, inclusive, como um todo, e não ficar na dependência dos outros. Então, essa proposta desse seminário terapêutico, que vai trazer todo esse conteúdo da psicopatologia trilógica do Dr. Kepp, eu acho que vai ser uma ferramenta fundamental para ajudar muito, inclusive, as pessoas que têm mais ética, que mais se desenvolvem por isso. Ah, essa questão que a senhora abordou, né? Então, a questão da ética. Por exemplo, uma pessoa que tem, vamos dizer, uma certa quantia mensal e quer viver acima disso, né? É uma pessoa que se torna doente porque quer viver fora da realidade. Assim como aquele que é super milionário por causa de tráfico de drogas, de álcool, tipo assim, de máfia, né? É um indivíduo que se torna doente porque ele vive de negócios escusos, né? Quem não é bom com o próximo, não ajuda, automaticamente cai na doença. O que o doutor Geraldo gostaria de falar? Sim, doutor Kepp, está pensando agora que o senhor traz esta questão da ética. Como um grupo de empresários de uma companhia farmacêutica francesa, falto de ética, possivelmente van a ficar doentes logo. É un grupo de una empresa francesa que agora eles desejan testar una vacina antidengue no Brasil. E eles quieren hacer un convenio con el gobierno brasileiro para testar a vacina en 30.000 brasileiros, porque a vacina nunca fue testada en seres humanos. O sea que es una cuestión antiética completamente usar 30.000 personas de Brasil para esa como ratos de laboratorio. Entonces, seguramente que esas personas antiéticas luego van a ficar doentes. Y yo alertaría a las autoridades de salud de Brasilia a no hacer ese atentado contra el pueblo brasileiro. Inclusive, né, doctor Geraldo, los europeos trouxeram dengue da África para acá, porque na América do Sul, América en geral, no tinha o dengue, ese pernilongo, né, tão pernicioso. Primeiro eles trouxeram o dengue, depois querem vender a vacina. É um bom negócio que eles fazem, né? Agora, doutor Pepe, o senhor sabe que toda vacina traz riscos, ainda aquelas que já foram usadas. Agora eles querem testar uma vacina que nunca foi usada em humanos em 30.000 brasileiros. Nós vamos ao... Os brasileiros que acordem, né, para essa realidade. Exatamente. E o doutor Ademar, o que gostaria de falar? Então, doutor Kepp, com relação a essa falta de ética a nível mais individual de doença assim, psíquica e orgânica, o que dá para notar é o seguinte. Assim, as pessoas ficam doentes também pela falta de ética de não querer se aprofundar na problemática básica, que é emocional. Então, todo mundo quer curar uma dor de cabeça, uma úlcera, um câncer, seja lá o que for, simplesmente com medicações, né, ou tratamentos, assim, entre aspas, miraculosos. E não existe isso. Se não se for na verdadeira causa, a pessoa automaticamente está se enrolando, né? E com esse tipo de tratamento, o único que vão ter lucro vão ser, né, as multinacionais, que vendem medicamentos, né, hospitais, convênios, etc. e tal. Então, quando o ser humano começar a ser mais ético e começar a admitir que a problemática vem de dentro para fora, automaticamente ele já começa a se melhorar, sem perceber. Então é e importante. E essa questão agora, né, de dar medicamento psiquiátrico para todo mundo, né? O que o senhor acha? Então, até a gente... para a criança. Exatamente, quer dizer que eles é um tipo de medicina preventiva que eles fazem, né? Para vários tipos de crianças que são um pouco mais agitadas, né? Assim, então já usam medicamentos. E tudo isso acarreta um grande problema, porque desde criancinha, além dos efeitos colaterais, vai tirar essa criança de ter a oportunidade de se conhecer um pouco mais, né, da consciência que ela vai ter. E vai aumentar esse lucro, que, ou seja... Vai amortecer praticamente o cérebro, né? Vai transtornar, vai deturpar assim, a vida cerebral da pessoa logo no início da vida. Exatamente, então quer dizer que é importante que os pais tenham essa consciência e não entrem, né, na onda, que isso aí é tipo de uma onda que é lançado, é jogado igual das vacinas e todo mundo acaba, né? Inclusive é importante saber que fica viciado, né? Um cérebro que foi medicado nunca mais volta a ser normal, infelizmente. E o Ortiz de Camargo Neto, jornalista, o senhor acha que a mídia... é bastante ética, sincera, ou a mídia. Eu queria falar. Pelo seu riso, o senhor já falou tudo. Olha, os meus colegas de imprensa, olha, eles estão a dever para a população. É uma falta de ética na imprensa. Porque, por exemplo, eu aprendi, doutor Kepp, quando eu estudei na faculdade de jornalismo, que nós temos que ver os dois lados da moeda. Então, tem gente que defende a vacina, principalmente os laboratórios. Mas está cheio de médicos, como o doutor Giraldo aqui, que dizem que faz mal. Por que eles não ouvem esses médicos? Então, por exemplo, a parte, eles dizem que as farmácias dizem que as doenças são orgânicas. O senhor, por exemplo, curou muitas doenças só com psicoterapia. Por que não vão entrevistar, né? Então, eu acho que aí não é só um problema do poder econômico controlando. Eu acho que está faltando muita ética nos jornalistas, os meus colegas jornalistas, que me desculpem. Mas os jornalistas, né? Os jornais, a imprensa, quais são as pessoas, quais são os grupos que têm essa propriedade dos jornais, das revistas? Banqueiros, contrabandistas. É verdade, doutor. Então é o grupo que manda no mundo. Que quer vender remédios, principalmente nas, né, indústrias farmacêuticas, né? E os jornalistas entram e obedecem. Tem que ter uma certa independência. Senão botam jornalistas na rua. Por que não fazem os jornais deles, né, para denunciar? Né? Ah, é carinho, né? É, meio caro. Mas na internet dá, viu, doutor? Dá para fazer, de na graça. Na internet, né? E a Luciara? Então, doutor Kevin... Jornalismo, só uma coisa, eu queria dizer que esse jornal Stop, que ele distribuiu de São Paulo inteiro, é uma mídia incrível, né? Porque aqui a gente traz não só algumas denúncias que nós trazemos aqui de utilidade pública, mas principalmente artigos científicos de altíssimo interesse da população. Então, ele é muito apreciado, esse jornal, e tem, inclusive na internet, vocês podem ter acesso ao jornal Stop, né? Que tem lá todos os números postados com todos os artigos. É, inclusive, esse número desse mês, como o Dr. Kepp falou no início do programa, ele, né, mostrou que o coaching tradicional e o método milênio criado pelo Dr. Kepp, que é muito mais profundo, vê o outro lado. Então, da mesma forma, eu vejo na questão da pedagogia, que o que, que acontece? No método, o jornal do Espírito, que leva o título principal é o Espiritismo deveria ter continuado a ser uma ciência, que está sendo apreciado por uma boa parte da população. Né? Então, mas o que nós queremos falar com esse artigo, né? Que o Espiritismo foi visto como algo prático, né? Que até o Espiritismo, todo mundo achava que os Espíritos estavam longe e não tinham contato com o ser humano. Então surgiu lá um francês, que ele tem agora o nome de Allan Kardec, que ele mostrou que os espíritos estão em contato conosco. E essa, vamos dizer, descoberta é muito importante, porque a gente não tem muito contato com os espíritos porque a gente é materialista. Mas eles estão aí constantemente conosco, principalmente os capetas. A senhora acha que tem capetas te rodeando? O tempo todo. Porque... O senhor sabe que a Gislaine, num trabalho que ela fez lá na Escola Itapecerica da Serra, ela foi a única professora que escutou dos alunos esses aspectos espirituais. E ela teve, assim, os alunos, crianças, desde o ensino fundamental, teve assim, um alívio muito grande em poder comentar com a professora esses aspectos espirituais. Então, uma criança, por exemplo, ela disse que ela nunca, ela fazia xixi na cama porque ela não passava pela porta da cozinha, porque ela via um ser na cozinha. E ela falava para o pai e a mãe, e o pai e a mãe falavam que isso não é nada, isso não existe. Então, a criança ficava reprimida. Então, quando a Gislaine começou a conversar com a criança, mostrar que aquilo é um verdadeiro mesmo, as crianças tiveram um alívio muito grande. E muitas pessoas sabem, né? Porque isso existe mesmo. Principalmente, é chamadas as tentações, né? Todo mundo, de um lado, tem um anjinho, e do outro, às vezes, um batalhão, uma legião de demônio, né? Que querem tirar a pessoa da realidade, e principalmente os doentes mentais, né? Esquizofrênicos, paranoicos, depressivos, maníacos, obsessivos, possessivos, anéticos. Todos eles têm uma legião rodeando. Sem dúvida, Dr. Kepp. E eu acho que um dos principais sucessos da nossa programação é essa, porque nós temos um estudo da transcendência desse universo dos espíritos sob um enfoque científico, né? É, quer dizer, ao mesmo tempo que é espiritualista, espiritual, transcendental, é científico, porque o senhor tem o recurso da clínica, da análise dos pacientes, de milhares de clientes que foram atendidos na sua clínica e que trouxeram material comprobatório incrível da relação que o ser humano tem com o chamado mundo do além. É, mas que, na psicoterapeuta, verdade, né, Cláudia? É também um exorcista. É verdade, é um médium também, né? Aqueles chamados assim de médiums, exorcista, quer dizer, o psicoterapeuta é aquele que é um canal, é uma interface entre o paciente e o mundo espiritual, o mundo social, é o psicoterapeuta. Então, se o psicoterapeuta não conhece bem esses assuntos, ele poderá até se prejudicar muito, né? Por isso, a gente aconselha os senhores a se informarem sobre o nosso curso de pós-graduação, que vai ser realizado aqui na sede da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, falando justamente sobre a gestão da psicossociopatologia trilógica. 3032-3616 é o nosso telefone. 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E o nosso site portal é www.trilogia.ws. www.trilogia.ws. Até a semana que vem.